Estamos hoje então nesta empresa Autovanguarda Reparações Auto na zona industrial de Oliveira do Hospital para conversarmos com os seus promotores João Gouveia e Jorge Alves, estes dois promotores que se lançaram neste projeto por conta própria, esta Autovanguarda. Como é que surgiu a ideia de então avançarem para este projeto que ainda não tem muito tempo aqui na zona industrial? Foi uma iniciativa a dois, pensando, sei lá, não arriscar, se a coisa correr bem, muito bem, se não corresse bem, pronto, não tínhamos nada a perder, não é? Desde que... Quando é que abriram a empresa e se instalaram aqui? Em novembro de 2015, foi. E de lá para cá, como é que tem sido este percurso? Já vão então no segundo ano, como é que está a correr este percurso? Olha, como eu costumo dizer às vezes às pessoas que me perguntam isso, desde que a gente não fica de ver nada a ninguém, mas para já está a correr dentro do previsto, pronto. Temos investido alguma coisa, porque também tem que se investir. Pronto, tem dado para viver, pronto, basicamente. Sr. João Gouveia, também um dos promotores deste Autovanguarda, o que é que diferencia este vosso espaço de outras oficinas que há já aqui em Oliveira do Hospital? O que é que quem aqui chega pode encontrar? Que serviços é que vocês têm para disponibilizar? Temos os serviços... Atualmente não temos assim nada muito inovador, a não ser a limpeza de injeção. E temos os serviços normais de qualquer oficina. Atualmente posso dizer que não há aqui nada, seja que viatura aí entre, com o problema que for, temos quer mecânica, quer de chapa, temos resposta, e pintura também, temos resposta a qualquer deles. Portanto, vocês estão aqui localizados na zona industrial, a vossa oficina está aberta todos os dias, quem tem a intenção pode acorrer aos vossos serviços. Sim, está aberta desde as 9 da manhã às 6 da tarde e ao sábado de manhã. Vocês, para além das reparações automóveis, tudo o que é mecânica, também estão capacitados para o tratamento da chapa de viaturas? Sim. Temos capacidades com banca de ensaio, com cabine de pintura, com, pronto, o essencial, com fichas de medição para qualquer viatura, com, pronto, o que se chama o essencial para reparar, seja que carroceria for. Portanto, estamos aqui numa oficina automóvel que dá por nome Autovanguarda. Sr. Jorge Alves, quer explicar esta aposta neste nome, Autovanguarda? Olha, por acaso foi um dia à noite que, pronto, a pensar no eventual nome, que me surgiu esta ideia no meio de muitas outras, e acho que até hoje foi um nome bem sugestivo. E o que pretendem transmitir com este nome, Autovanguarda? Como o próprio nome diz, vanguarda, procuramos andar sempre no topo daquilo que é a reparação automóvel, procuramos estar sempre atualizados com tudo o que é necessário para reparar um carro hoje em dia, porque um carro hoje em dia é muito diferente do que era há 20 anos atrás. E hoje em dia é preciso muito mais coisas, muito mais ferramentas, conhecimentos muito mais avançados de mecânica, de eletrónica, de chapa, da reparação de carrocerias e tudo muito mais. E pronto, e lá está. Daí o nome, tentarmos estar sempre atualizados, porque hoje podemos saber tudo ou quase tudo, mas amanhã já estaremos desatualizados. Pronto. Sr. João Gouveia, como é que perspectiva o futuro da vossa Autovanguarda neste momento, para além dos vossos postos de trabalho, que são dois, asseguram também um terceiro, há possibilidade e perspectivas de crescimento da vossa empresa? É para isso que lutamos todos os dias. Queremos evoluir mais, queremos dar mais qualidade aos clientes, queremos estar na vanguarda, como o próprio nome diz. Tentar estar, evoluir, meter mais funcionários, em caso de necessidade, que já teremos algumas vezes necessidade de mais um funcionário pelo menos. Tentamos corrigir entre nós os dois essa falta desse funcionário e todos os dias a tentar evoluir mais. Portanto, experiência e qualidade também a marcar aqui a vossa autovanguarda? Principalmente a qualidade, é isto que a gente procura todos os dias. Não tanto, se calhar, no preço, é como eu costumo dizer às vezes aos clientes, às vezes por gastando mais um bocadinho, mas metendo material de melhor qualidade, acabas por ficar mais barato a poder de algum tempo do que estar a meter material mais barato que vais estragar logo a seguir e então acaba por ficar mais caro. Muito bem, portanto vejo que estão os dois apostados neste projeto que é vosso, também muitos sucessos para a vossa autovanguarda. Muito obrigado. Muito obrigado.